experiência. Ouvir Deus e obedecer a palavra de Deus. Por mais que vá contra a sua vontade, mas que fale fundo no seu coração e você siga aquele caminho sem questioná-lo. Como identificar e combater os inimigos da fé? Bom, isso está mais do que óbvio, né? O inimigo da fé, ele sempre encontra você na hora que você mais está próximo de Deus. Então você fica atento, orando e vigiando o tempo inteiro para poder, quando chegar o inimigo, você vai ter que confrontar e não deixar a batalha perdida, né? Seu Deus vai sempre à sua frente para poder garantir a sua vitória. Que atitudes eu preciso tomar para fortalecer a minha fé? Além da obediência, comunhão com Deus sempre. Amém. Você tem que estar edificado na palavra, lendo a palavra do tempo inteiro, para ter na ponta da língua já um argumento necessário para poder evangelizar uma vida quando ela mais precisa. E para poder se humilhar diante de Deus, quando você estiver precisando, esse momento de humilhação que vai se fortalecer e vai te fortalecer também. Amém. Como posso a cada dia me tornar um herói da fé, com atitudes de fé, sempre ajudando o próximo, com amor ao próximo, quebrantando e contritando seu coração a Deus para que você seja mais cheio do Espírito Santo. E a última questão que foi levantada aqui, que atitudes vamos tomar a partir dessa lição, são práticas da palavra. Bom, os próprios pais da fé, os heróis da fé aqui citados já nos dão essa lição. Abel apresenta o melhor que ele tem para Deus, então a gente tem que apresentar sempre o melhor que a gente tem nosso para Deus. Não só espiritualmente, mas também como oferta. Né? Nós temos também que nos apresentar a Deus de melhor maneira. Né? Aqui a gente tem Enoque, que andou com Deus o tempo inteiro, viu a face de Deus, não foi visto mais e depois retornou, foi ao paraíso, da batalha do todo. A gente tem Noé, que construiu uma arca, mas todo mundo achando que ele era maluco. Então é acreditar em Deus quando ele falar com você. E o último pai da fé, Abraão, que nunca questionou a Deus, saiu da tenda dele e foi só falou quando Deus mandou. Então, esses são os princípios e as atitudes que a gente tem que tomar. Né? Ouvir Deus, obedecer, ter um compromisso com Ele, ter comunhão na fé e jamais esquecer da palavra. Obrigado, gente. Bom, eu acho que o grupo estava bem com essa energia maravilhosa. Então, você ser herói da fé é você abrir os olhos espirituais e fechar os canais. Você muitas vezes tem aquela história, nossa, o véu rasgou, né? Mas a gente continua enxergando, a gente não pratica, a gente não ora às vezes o suficiente, a gente não se rasga perante Deus. Isso causa toda essa confusão na cabeça da gente, porque os heróis da fé, mãe falou também, eles eram exemplos de Deus. Então você ser herói é você ser exemplo, você orar, você jejuar, você fazer tudo aquilo que agrada a Deus, ainda que tudo seja muito difícil. Mas às vezes tornamos isso muito complicado, a gente distancia muitas vezes Deus da gente por causa do nosso dia a dia. Então a nossa promessa está ali, você tá, vai ser o herói dele, ele quer que você seja o herói dele. Muitas vezes você deixa para depois. E seus compromissos acabaram com você durante o dia? Você se enfraqueceu. E aí você, na hora que você ia subir no panteão, ia ser coroado, você deixou para outro dia. Então, ser herói, você ter uma supervisão com os heróis dos quadrinhos, o invisível, acreditar no invisível. É você ter uma super audição, entender que o Espírito Santo te fala. E se a gente está ali na igreja, está ali no culto, e não ouve nada. A gente não está ali. Todos os problemas estão para dentro. Não abriu o coração para receber. Então, corações, arrependimento, o amor sincero. Eu acho que isso faz com que você tenha todos os requisitos para seguir o grande manual do herói, que é a Bíblia. Esse é o verdadeiro manual. Quando eu era pequeno, tinha um manual super-herói, mas nós hoje, depois de alguns temos, e esse é a Bíblia. Se seguirmos a Bíblia, nosso Jesus vai chegar. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Hugo, ele primeiramente se se focou em ouvir alguns testemunhos dos nossos lados, como da nossa querida irmã ali. E isso é uma coisa importante dessa nossa fé, né? Porque a gente comentou que às vezes a gente, lendo a Bíblia, a gente vê histórias como de Moisés, Abraão, Abacuque, entre outros, e a gente fala, nossa, os caras lá antigamente, né? Os caras. Pois é, né, velho? E aí a gente esquece que, poxa, a gente também pode viver isso, né? A gente ouvindo histórias como a gente ouve os nossos irmãos, isso com certeza fortalece a nossa fé. Mas a gente também focou na questão de Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a mensagem, mas também vem pela palavra de Cristo. Né? Hoje, eu me arrisco a dizer que mais da metade da igreja, das igrejas brasileiras, infelizmente, a gente não dá vida. Não. Vida de cara. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Você ter seu lugar diário com Deus, lendo a palavra. É uma coisa que eu costumo dizer, muitos problemas, 99% dos problemas do cristão se resolvem em três pilares: leitura bíblica, oração e jejum. São três pilares. E ao você derrubar o pilar da leitura bíblica, você não vai ter a fé para abrir o mar da sua vida, seja lá qual for o mar. Então, a Bíblia também fala que a fé é gradual, né? Fé hoje, fé amanhã, né? A gente vive de fé em fé. Isso pode ser tanto para mais quanto para menos. Se você está tanto comunhão com Deus, jejuando, orando, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, sua fé vai crescer. Você vai fazer as obras que o Tiago falou, a fé sem obras é morta. Você vai fazendo as obras, você vai crescendo com Deus, praticando aquilo que você acredita. Mas não com a Bíblia. Então a gente focou bastante nesses temas, ouvimos testemunhos abençoados para a glória do Senhor. Amém. Amém. Morre para o mundo e renasce, revive para Cristo. Cristo, o amor genuíno, porque a fé sem o amor, ela não é nada. O amor que vem ligado à fé e que traz a esperança e que faz com que as coisas aconteçam, não só materiais, mas a parte espiritual, assim, despertar problemas que a gente passa no dia a dia. Então, é através da fé que a gente vai conseguir com que tudo isso se ajeite, se encaixe dentro da vontade de Deus. Eu acredito também que essa coisa da fé, sem a prática não adianta. A gente pode ter fé, que é amar a Deus acima de todas as coisas, mas não praticar não adianta nada. Eu falo, tem que amar o próximo. Você tem que amar o próximo. Mas e eu? Eu tenho que amar o próximo. Né? E assim, eu estava lendo hoje um livro exatamente sobre isso, né? Que a fé sem o amor, ela não é nada. Então, primeiramente, é esse amor fraternal. É esse amor que Cristo coloca dentro da gente a partir do momento em que a gente revive para Ele, a partir do momento em que a gente o aceita como Salvador. Então, esse amor, ele vem gratuito, né? Ele já brota dentro da gente. Só que a gente tem que fazer com que ele cresça. E fazer com que ele cresça é tendo conhecimento, é se alimentando da palavra, é fazendo realmente com que esse amor cresça para a gente colocar ele em prática. É amando o nosso irmão, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter a intimidade. E tem um testemunho que eu gostaria de dizer, né? Passar para uma fé que eu coloquei em prática. Eu tinha um sonho de ter um bem material, que era um carro. Só que quando eu aceitei a Cristo, quando eu me reconciliei com Ele, tudo mudou. Né? Eu parei de pensar só em mim, só em mim. E a gente passa a pensar em todos, mesmo sem conhecer. É um amor, é inexplicável. Só realmente quem aceita o Senhor, quem começa a viver para Ele, sabe o quanto que é gostoso você olhar para cada rostinho e você, meu Deus, mas como assim, né? A gente sente um carinho, um amor tão grande, que é o amor de Cristo. E eu queria muito esse bem material, só que eu sabia que as minhas condições financeiras, tanto minha quanto do meu marido, no momento não possibilitava isso, que era de ter um carro. E eu sempre falava, né, com a minha amiga Fátima, disse, ai, Fátima, quando Deus me abençoar com o carro, esse carro não vai ser para mim. Esse carro vai ser para abençoar os meus irmãos que passam pela mesma situação que eu, que estão de ônibus, não poder ir aos eventos da igreja. A nossa igreja é uma bênção, a gente quer ir para outros mundos, todos os eventos, né? E a gente sabe que é um pouco complicado, que é um pouco mais distante, gasta-se muita passagem. Eu estou fazendo carisma, e no carisma foi proposto para a gente, né, fazer um propósito, uma tarefa de casa, vamos dizer assim, do qual a gente tinha que se desapegar, né, de algo que a gente gostasse muito, tivesse um valor sentimental muito grande, ou de alguma coisa que a gente gostaria muito de receber. Isso foi passado pela nossa professora em um dos módulos, né, e cada um fez o seu propósito, pedindo orientação ao Espírito Santo, até mesmo para dar exatamente aquilo que a gente deveria dar e qual seria a pessoa que a gente teria que abençoar. Eu abençoei uma pessoa com algo que eu gostava muito, eu tinha muito apego, tinha um valor sentimental, né, grande para mim. E no último dia do propósito, vieram umas pessoas e me deram de presente um carro. E aí a gente... Eu fiquei assim, ué, como assim, né? Estranho, porque no mundo, jamais qualquer pessoa vai te dar um carro, né? Vai chegar pra você, ó, eu quero te dar um carro. É difícil. Se você não tem o amor de Cristo, se você não tem os ouvidos afinados para ouvir a